Ó Senhor, meu coração exulta, teu poder em mim é luz. Sobre os inimigos em ti confio, na vitória que me conduz. Não há santo como o Senhor, nenhum outro além de ti. A rocha firme e redentora, em ti eu vou me refugiar. Levanta o pobre do pó e o faz assentar entre príncipes. Teu amor sempre nos fortalece, ó Senhor, minha salvação. Teus planos são eternos, teu nome é nossa canção. Na balança da vida é o teu amor que traz razão. Aos que famintos te procuram, em ti há pão em abundância. A estéril é cheia de vida, teu poder traz esperança. O arco dos fortes é quebrado, os fracos são revestidos de força. Na tempestade és meu abrigo, em ti a paz se renova. Teus planos são eternos, teu nome é nossa canção. Na balança da vida é o teu amor que traz razão. Julgarás as extremidades e aos teus ungidos darás poder. Em meio às lutas e batalhas, teu reino irá prevalecer. E assim com fé nós avançamos, em ti não vamos desfalecer. Teus caminhos são de glória. Faz assentar entre príncipes, teu amor sempre nos fortalece, ó Senhor, minha salvação. Teus planos são eternos, teu nome é nossa canção. Na balança da vida é o teu amor que traz razão. Senhor, meu coração exulta, teu poder em mim é luz. Na vitória que me conduz, e em ti eu sempre confio. Ó Senhor, minha salvação.